Cadê antivírus? Remove pensamento. Dizeres brutais, você proferiu, rejeitou nosso amor sem explicação e fugiu. Pra onde eu olho, o reflexo é o seu, extensão somos um, você sou eu, pipa sem rabiola, não pode voar. Seja com quem estiver, o tempo que for, é só bipar. Não existe no mundo alguém como você. Alucina, arrepia, até em sonho me dá prazer. Cadê antivírus? Remove sentimento. Não aprendi bloquear sentimento. Essa paixão eletriza, nem chá de arnica cicatriza. Galguei e garguei, rainhas não brigas com plebeias, amor. Vou dar a deixa, você precisa de ama seca. Dizeres brutais, você proferiu, rejeitou nosso amor, sem explicação e fugiu. Onde eu olho, o reflexo é o seu, extensão somos um, você sou eu, pipa sem rabiola. Não pode voar, seja o tempo que for, com quem estiver, é só bipar. Não existe no mundo alguém como você. Arrepia, alucina, até em sonhos me dá prazer. Pipa sem rabiola, não pode voar. Seja o tempo que for, com quem estiver, é só bipar. Não existe no mundo alguém como você. Arrepia, alucina, até em sonho me dá prazer. És o meu par, o meu par. És o meu par. Cadê antivírus? Remove pensamento. Não aprendi bloquear sentimento. Essa paixão eletriza, nem chá de arnica cicatriza. Não pode voar, seja com quem estiver, o tempo que for, é só bipar. Não existe no mundo alguém como você. Até em sonho me dá prazer. Pipa sem rabiola.